Fecheiro 30, página 223, capítulo 23. Um relógio. Quase consigo ver os ponteiros girando em torno de mostradores de 12 secções da arena. A cada hora, começa um novo horror, uma nova arma dos produtores de jogos, e termina o anterior. Relâmpagos, chuva de sangue, nevoeiro, macacos. São as primeiras 4 horas do relógio. E às 10, a onda. Não sei o que acontece nas outras 7, mas sei que a Wireless tem razão. Neste momento está a cair a chuva de sangue e nós encontramos-nos na praia, por baixo do segmento dos macacos, demasiado próximos do nevoeiro para meu gosto. Será que os vários ataques se confinam à selva? Não necessariamente. Como a onda, por exemplo. Se aquele nevoeiro ultrapassar a selva ou os macacos voltarem... Acordem, ordeno, abanando o Pita, o Finnick e a Joana. Levantem-se, temos de sair daqui. Mas ainda tenho tempo para lhes explicar a teoria do relógio. Os tic-tacs da Wireless e como os movimentos dos ponteiros invisíveis desencadeiam uma força mortífera em cada secção. Penso que convenci toda a gente que se encontra consciente, exceto a Joana, que naturalmente tem de se opor a tudo o que sugiro. No entanto, até ela concorda que é melhor prevenir do que remediar. Enquanto os outros reúnem os nossos poucos pertences e vestem o fato macaco ao Biti, eu acordo a Wireless. Ela senta-se de repente tomada de pânico. Tic-tac! Sim, tic-tac! A arena é um relógio. É um relógio, Wireless. Tinhas razão, tranquilizo-a. Tinhas razão. O alívio inunda-lhe o rosto, porque alguém finalmente percebeu o que ela talvez já saiba desde o primeiro toque dos sinos, presumo, meia-noite. Começa à meia-noite, confirmo. Uma recordação esforça-se por me chegar ao cérebro. Vejo um relógio de parede. Não, é um relógio de bolso, na palma da mão de Plutarque Heavensby. Começa à meia-noite, disse o Plutarque. E depois o meu mimogaio iluminou-se por um instante e desapareceu. Olhando para trás, é como se ele estivesse a dar-me uma pista acerca da arena. Mas por que faria isso? Na altura, eu nem sequer era ainda um atributo nestes jogos. Talvez ele achasse que isso me ajudasse como mentora. Ou talvez o plano já estivesse traçado desde o princípio. A Wireless acena com a cabeça para a chuva de sangue. 1:30, diz. Exatamente, 1:30. E às 2, começa ali um terrível nevoeiro venenoso, acrescento, apontando para a selva. Por isso, agora temos de ir para um lugar seguro. Ela sorri e levanta-se obedientemente. Tens sede? Passo-lhe uma tigela de ervas trançadas e ela bebe a água quase toda. O Finnick dá-lhe o último pedaço de pão que ela devora. Com a incapacidade de comunicar ultrapassada, a Wireless parece estar novamente operacional. Inspeciono as minhas armas. Uso o paraquedas para embrulhar a bica e a bisnaga de pomada e prendo-o ao cinto com ramos de trepadeira. O Biti parece ainda bastante aturdido, mas quando Pita tenta levantá-lo, ele opõe-se. Fio, diz. Nota de tradutor, wire, em inglês. Está aqui, responde o Pita. A Wireless está bem. Ela também vem. Mas o Biti continua a resistir. Fio, insiste. Ah, já sei o que ele quer, declara a Joana, impaciente. Atravessa a praia e pega no cilindro de metal que tirámos do cinto dele quando estávamos a lavar. Está revestido de uma espessa camada de sangue seco. Esta coisa é inútil. É uma espécie de fio elétrico ou coisa parecida. Foi assim que ele levou aquela facada, correndo para a cornucópia para ir buscar isto. Não sei que tipo de arma poderá ser. Só se for para cortar um bocado e usá-lo como garrote. Mas, francamente, conseguem imaginar o Biti a estrangular alguém? ele ganhou os jogos com o fio, montando aquela armadilha elétrica, lembra o Pita. É a melhor arma que ele poderia ter. Parece estranho a Joana não perceber isso. Há qualquer coisa na sua atitude que me parece falsa, suspeita. Não sei como não percebeste isso, comento. Não foste tu que lhe deste a alcunha de Voltes? A Joana lança-me um olhar perigoso, semicerrando os olhos. Pois é, que estúpida não fui? Ironiza. Devia estar muito distraída a salvar os teus amiguinhos, enquanto tu estavas, o quê? A empurrar a Max para a morte? Os meus dedos apertam o cabo da faca no cinto. Vá, experimenta. Pouco me importa que estejas prenha. Arranco-te o pescoço, ameaça a Joana. Sei que não posso matá-la neste momento, mas é apenas uma questão de tempo, antes de uma de nós eliminar a outra. É melhor termos todos cuidado com o que dizemos, adverte o Finnick, lançando-me um olhar. Depois, pega no rolo de fio, encosta-o ao peito do Beatty. Toma o teu fio, Voltes. Vê lá onde o ligas. O Pita levanta o Beatty, que já não resiste. Aonde vamos? Gostava de ir à cornucópia. Só para ver se temos razão acerca do relógio, sugere o Finnick. O plano parece-me tão bom como qualquer outro. Além disso, não me importaria de ter outra oportunidade de examinar as armas. E agora somos seis. Mesmo que excluamos o Beatty e a Iris, temos quatro bons lutadores. É tão diferente do ano passado. Neste ponto dos jogos, estaria a fazer tudo sozinha. Sim, é ótimo ter aliados. Desde que consigamos ignorar a ideia de que teremos de eliminá-los. O Beatty e a Iris provavelmente encontrarão uma maneira de morrer sozinhos. Se tivermos de fugir de alguma coisa, até onde conseguiriam chegar? A Joana, francamente, poderia facilmente matar se fosse para proteger o Pita, ou talvez até só para acalar. O que preciso mesmo é de alguém que mate o Finnick por mim. Porque não sei se serei capaz de o fazer pessoalmente, não depois de tudo o que ele fez pelo Pita. Penso num estratagema para o colocar em confronto com os profissionais. Seria cruel, eu sei, mas quais são as alternativas? Agora que sabemos do relógio, ele provavelmente não irá morrer na selva. Portanto, alguém terá de o matar em combate. Como é tão repugnante pensar nisso? A minha mente tenta freneticamente mudar de assunto. Mas a única coisa que me faz esquecer a situação atual é imaginar matar o presidente Snow. Presumo que não sejam devaneios muito bonitos para uma rapariga de 17 anos, mas dão-me imenso prazer. Percorremos a faixa de areia mais próxima e aproximamo-nos da cornucópia com cuidado. Na eventualidade de os profissionais estarem lá escondidos, duvido que estejam, porque há horas que não vemos qualquer sinal de vida a partir da praia. A zona está abandonada, como esperava. Encontramos apenas o grande corno dourado e a pilha de armas já muito remexida. Depois de deitar o Beatty no bocado de sombra que a cornucópia oferece, o Pita chama a Wyrath. Ela agacha-se ao lado do colega e o Pita entrega-lhe o rolo de fio. Lava-o, está bem? Pede ele. A Wyrath acena com a cabeça e corre para a borda da água, mergulhando o rolo. Começa a entoar baixinho uma cantilena engraçada sobre um rato que sobe por um relógio. Deve ser para crianças, mas parece deixá-la feliz. Oh, não, outra vez a mesma canção. Protesta a Joana, revirando os olhos. Isso durou horas antes de ela começar com os tic-tacs. De repente, a Wyrath levanta-se muito direita, aponta para a selva e diz: duas. Sigo o dedo dela e vejo que a cortina de nevoeiro começou a deslizar da selva em direção à praia. Sim, vejam, a Wyrath tem razão. São 2 horas e apareceu o nevoeiro. Como um relógio, constata o Pita. És muito inteligente, Wyrath, para teres percebido isso. A oeira sorri e volta a cantar e a mergulhar o rolo na água. Oh, ela é mais do que inteligente, afirma o Biti. É intuitiva. Voltamos todos para fitar o Biti, que parece estar a regressar à vida. Ela consegue pressentir as coisas antes de qualquer outra pessoa, como um canário numa das vossas minas de carvão. O que é isso? Pergunta-me o Finnick. É um pássaro que levamos para as minas para nos avisar se o ar está viciado. Respondo. Que faz ele? Morre? Pergunta a Joana. Primeiro, para de cantar. É nesse momento que devemos sair. Mas se o ar está demasiado viciado, morre, sim, e nós também. Não quero falar de pássaros canores que morrem. Fazem-me lembrar a morte do meu pai e a morte da Ju e a morte da Maisie Lee Donner e a minha mãe herdando o pássaro. Ah, boa. Agora estou também a pensar no Gale, no fundo daquela mina horrível, com a ameaça do presidente Snow pairando sobre a sua cabeça. É tão fácil simular um acidente lá embaixo. Um canário silencioso, uma faísca e nada mais. Volto para a minha fantasia de matar o presidente. Apesar da sua irritação com a Wyrus, a Joana parece estar tão contente como nunca a vi na arena. Enquanto eu aumento a minha reserva de flechas, ela vasculha a pilha até encontrar um par de machados de aspecto mortífero. Parece-me uma escolha estranha, até a ver lançar um deles com tanta força que fica cravado no ouro amolecido pelo sol da cornucópia. Claro. Joana Mason, Distrito 7, Madeiras. Aposto que lança machados desde que era bebê. Como o Finnick, com o seu tridente, ou o Beatty, com o seu fio, a Ju, com o seu conhecimento de plantas. Descubro mais uma desvantagem que os tributos do Distrito 12 tiveram de suportar ao longo dos anos. Enquanto nós só podemos descer às minas depois dos 18 anos, a maioria dos outros tributos aprende qualquer coisa sobre o seu ofício desde muito cedo. Há coisas que se fazem numa mina que poderiam ser úteis nos jogos. Manusear uma picareta. Fazer explodir coisas. Podiam dar-nos uma vantagem. Como o meu conhecimento de caça. Mas, no Distrito 12, aprendemos-las demasiado tarde. Enquanto eu remexia nas armas, o Pita agachou-se no chão a desenhar qualquer coisa com a ponta da sua faca numa folha grande e lisa que trouxe da selva. Espreito por cima do ombro dele e vejo um mapa da arena. No centro está a cornucópia, no seu círculo de areia, com os 12 raios. Parece uma tarte cortada em 12 fatias iguais. Há mais um círculo que representa a linha da água e outro ligeiramente maior, indicando a orla da selva. Vê como a cornucópia está posicionada, diz-me ele. Examino a cornucópia e percebo o que ele quer dizer. A cauda aponta para as 12 horas, assevero. Certo, então aqui é o topo do nosso relógio, indica ele. E escreve rapidamente os números, de 1 a 12, em volta do mostrador do relógio. Das 12 à 1 é a zona dos relâmpagos. Ele escreve relâmpagos em letras minúsculas no triângulo correspondente. Depois continua da esquerda para a direita, acrescentando sangue, nevoeiro e macacos nas secções seguintes. E das 10 às 11 é a onda, lembro. Ele acrescenta. O Finnick e a Joana juntam-se a nós neste momento, armados até aos dentes, com tridentes, machados e facas. Repararam alguma coisa estranha nas outras zonas? Pergunto à Joana e ao Beatty, pois eles podem ter visto algo que nós não vimos. Mas só se lembram de ver muito sangue. Podem ter absolutamente tudo, suponho. Vou marcar as zonas onde sabemos que a arma dos produtores dos jogos nos persegue além da selva para que nos afastemos delas, explica o Pita. desenhando linhas diagonais nas praias do nevoeiro e da onda. Depois recua para apreciar o seu trabalho. Bem, de qualquer maneira, é muito mais do que sabíamos hoje de manhã. Acenamos todos com a cabeça, concordando. E é então que o sinto, o silêncio. O nosso canário parou de cantar. Não espero. Saco de uma flecha, volto-me e vejo o gloss completamente encharcado, deixando a Waira escorregar para o chão. O pescoço dela exibe um sorriso vermelho vivo. A ponta da minha flecha desaparece na fonte direita do gloss e no instante que levo a preparar outra flecha, a Joana enterra a lâmina de um machado no peito da Cashmere. Entretanto, o Finnick desvia uma lança que o Brutus atira ao Pita e recebe a faca da Anobária na coxa. Se não houvesse uma cornucópia atrás da qual se pudessem esconder, já estariam mortos os dois tributos do Distrito 2. Precipito-me atrás deles. Bum, bum, bum. O canhão diz-me que já não posso ajudar a Wyrus, que o Gloss e a Cashmere não precisam de um golpe de misericórdia. Eu e os meus aliados estamos a circundar o corno, perseguindo Brutus e a Nobária, que correm por uma faixa de areia em direção à selva. De repente, sinto a terra abanar debaixo dos pés e estou deitada de lado na areia. O círculo de terra que sustenta a cornucópia começa a girar rapidamente, vertiginosamente, e vejo a selva passar por mim numa névoa. Sinto a força centrífuga arrastar-me para a água e enterro as mãos e os pés na areia, procurando firmar-me no chão instável. Por causa da areia e da vertigem, tenho de cerrar os olhos com força. Não há nada a fazer senão agarrar-me, até que, sem qualquer abrandamento, a terra para abruptamente. Tossindo e agoniada, sento-me lentamente e encontro os meus companheiros na mesma condição. O Finnick, a Joana e o Pita conseguiram segurar-se. Os três cadáveres foram lançados para a água. O episódio inteiro, desde o silenciamento da Wyrus até agora, não pode ter durado mais que um minuto ou dois. Ofegantes, sacudimos a areia da boca. Onde está o Voltes? Pergunta a Joana. Levantamo-nos. Uma volta cambaleante, mas completa, à cornucópia, confirma que ele desapareceu. Depois, o Finnick avista-o a boiar na água a uns 20 metros de distância. Mergulha, nada até lá e trá-lo de volta. É então que me lembro do fio elétrico e de como isso era importante para ele. Olho freneticamente em volta. Onde está? Onde está? E depois vejo, ainda preso às mãos da Wyrus, ao longe na água. O meu estômago contrai-se perante a ideia do que tenho de fazer a seguir. Protejam-me, peço aos outros. Ponho de lado as minhas armas e corro pela faixa mais próxima do corpo da Wyrus. Sem abrandar, mergulho na água e dirijo-me para ela. Pelo canto do olho, vejo a aeronave surgir por cima de nós e a garra começar a descer para apanhar. Mas não paro. Continuo apenas a nadar o mais depressa possível e acabo por esbarrar com o corpo dela. Venho ao de cima para respirar, ofegante, tentando não engolir a água manchada de sangue que se espalha da ferida aberta no pescoço dela. O corpo está a boiar de costas, sustentado pelo cinto e pela morte, de olhos para o sol implacável. Enquanto flutuo, tenho de arrancar-lhe o rolo dos dedos, porque ela não o quer largar. Depois, não há mais nada que possa fazer, senão fechar-lhe os olhos, sussurrar um adeus e afastar-me. Quando, por fim, atiro o rolo para a areia e saio da água, o corpo da Wyrus já desapareceu. No entanto, sinto ainda o sangue dela misturado com o sal. Volto para a cornucópia. O Finnick resgatou um Beatty ainda vivo, embora um pouco encharcado. Está sentado, cuspindo água. Teve o bom senso de não largar os óculos, por isso ainda consegue ver. Coloco a bobina de fio no colo dele. Está completamente limpa, sem vestígios de sangue. Ele desenrola um bocado do fio e passa-o pelos dedos. Pela primeira vez, reparo no fio. Diferente de qualquer um que conheço. É dourado e tão fino como um fio de cabelo. Interrogo-me qual será o seu comprimento. Devem ser quilómetros de fio para encher a bobina. Mas não pergunto, porque sei que ele está a pensar na Wairas. Olho para os rostos graves dos outros. Agora o Finnick, a Joana e o Beatty perderam todos os seus colegas de distrito. Dirijo-me para o Pita e abraço, e durante algum tempo ficamos todos em silêncio. Vamos sair desta maldita ilha, sugere a Joana por fim. Só temos de nos preocupar com as nossas armas, agora, que conseguimos conservar na sua maior parte. Felizmente, as trepadeiras aqui são fortes e a bica e a bisnaga de pomada, embrulhados no paraquedas, continuam presos ao meu cinto. O Finnick tira a camisola interior e ata em volta da ferida que a faca da Enobária lhe abriu na coxa. Não é profunda. O Beatty acha que já consegue andar, se formos devagar. Por isso, ajudo-o a levantar-se. Decidimos ir para a praia do segmento das 12 horas. Isso deve proporcionar-nos algumas horas de tranquilidade e manter-nos longe de qualquer resíduo venenoso. E depois, o Pita, a Joana e o Finnick apontam em três direções diferentes. 12 horas, certo? Pergunta ao Pita. A cauda aponta para as 12. Antes de eles nos rodarem, lembra o Finnick, estava a guiar-me pelo sol. O sol só nos diz que são quase 4 horas, afirmo. Acho que o que a Katniss quer dizer é que saber as horas não significa necessariamente saber onde está o 4 no relógio. Podemos ter uma ideia geral da direção, a menos que achem que eles também alteraram o anel exterior da selva, comenta o Beatty. Não, o que a Katniss quis dizer era muito mais básico do que isso. O Beatty expôs uma teoria que ultrapassa o meu comentário sobre o sol. Mas aceno com a cabeça, como se tivesse percebido tudo desde o início. Sim, por isso qualquer destes caminhos conduzir-nos-á às 12 horas, concluo. Damos a volta à cornucópia, perscrutando a selva, que apresenta uma uniformidade desconcertante. Lembro-me da árvore alta que foi atingida pelo primeiro relâmpago às 12 horas, mas todos os setores têm uma árvore semelhante. A Joana pensa em seguir as pegadas da Enobária e do Brutus, mas estas foram apagadas pelo vento ou pela água. Não há maneira de sabermos onde se encontra, seja o que for. Nunca devia ter falado do relógio, comento amargamente. Agora tiraram-nos também essa vantagem. Apenas temporariamente, assegura o Beatty. Às 10, veremos de novo a onda e voltamos a orientar-nos. Claro, eles não podem redesenhar a arena inteira, acrescenta o Pita. Isso não interessa, declara a Joana, impaciente. Tinhas de nos falar do relógio, senão nunca teríamos mudado o acampamento, estúpida. Ironicamente, a sua resposta lógica, embora insultuosa, é a única que me consola. Sim. Tinha de lhes dizer para que eles se mudassem. Vamos então, preciso de água. Alguém tem bons instintos? Escolhemos um caminho à toa e seguimo-lo, sem saber para que segmento nos dirigimos. Quando chegamos à selva, espreitamos para dentro, procurando decifrar o que nos poderá esperar no seu interior. Bem, deve ser a hora dos macacos, e não vejo nenhum deles aqui, avento ao Pita. Vou tentar furar uma árvore. Não, é a minha vez, oferece-se o Finnick. Então, pelo menos fico de vigia, insiste o Pita. A Katniss pode fazer isso, sugere a Joana. Precisamos que faças outro mapa, O outro foi levado pela água. Arranca uma folha grande de uma árvore. Entrega-a ao Pita. Por um momento, desconfio de que eles estejam a tentar separar-nos para nos matar. Mas não faz sentido. Eu ficarei em posição de vantagem quando o Phoenix estiver ocupado com a árvore. E o Pita é muito maior do que a Joana. Então, sigo o Phoenix durante uns 15 metros para o interior da selva, onde ele encontra uma boa árvore e começa a fazer um buraco com a sua faca. Enquanto aguardo, de arco em riste, não consigo livrar-me da sensação inquietante de que alguma coisa se passa e que tem a ver com o Pita. Revejo todos os nossos passos a partir do momento em que soou o gongo, procurando a fonte da minha inquietação. O Phoenix resgatando o Pita da placa de metal. O Phoenix reanimando o Pita depois de este chocar com o campo elétrico. A Mags correndo para o nevoeiro para que o Phoenix pudesse transportar o Pita. A Morfolinómana lançando-se à frente dele para impedir o ataque do macaco. A luta com os profissionais foi muito rápida, mas o Phoenix não impediu a lança do Brutus de atingir o Pita, apesar disso implicar apanhar com a faca da Enobária na perna. E mesmo agora, a Joana coloca-o a desenhar um mapa numa folha e poupa-o ao risco da selva. Não há dúvida. Por razões que me são completamente insondáveis, alguns dos outros vencedores estão a tentar protegê-lo, mesmo que isso implique sacrificar a própria vida. Fico estupefacta. Por um lado, essa devia ser a minha função. Por outro, não faz sentido. Só um de nós pode sair daqui vivo. Porque escolheram então proteger o Pita. O que lhes terá dito o Haymitch? O que lhes terá oferecido para os levar a colocar a vida do Pita acima das suas? Eu conheço as minhas próprias razões para salvar o Pita. Ele é meu amigo. E esta é a minha maneira de desafiar o Capitólio, de subverter os seus jogos horríveis. Mas se não tivesse grandes laços com ele, o que me levaria a querer salvá-lo? A escolhê-lo e não a mim própria. Ele é corajoso, certamente, mas todos nós fomos corajosos o bastante para sobreviver aos jogos. Há aquela sua bondade natural, que é difícil não notar, mas mesmo assim... E então lembro-me do que o Pita consegue fazer muito melhor do que todos nós. Ele tem o dom da palavra. Ele suplantou todos os outros em ambas as entrevistas. E talvez seja por causa dessa sua bondade natural que ele consegue conquistar uma multidão. Não, um país, com uma simples frase. Lembro-me de pensar que esse seria o dom que o líder da nossa revolução deveria ter. Será que o Haymitch convenceu os outros disso? De que o discurso do Pita teria muito mais poder contra o Capitólio do que toda a força física que qualquer um de nós pudesse afirmar? Não sei. Isso parece-me ainda um passo muito grande para alguns dos tributos. Quero dizer, estamos a falar de pessoas como a Joana Mason. Mas que outra explicação poderá haver para os seus esforços resolutos para proteger o Pita? Katniss, tens a bica? Pergunta ao Phoenix, trazendo-me bruscamente de volta à realidade. Corto o caule que prende a bica ao meu cinto e estendo-lhe o tubo de metal. É então que ouço o grito. Tão cheio de medo e dor que me gela o sangue. E tão familiar. Deixo cair a bica. Esqueço-me de onde estou ou do que existe à minha frente. Só sei que tenho de alcançá-la, de protegê-la. Corro precipitadamente na direção da voz, ignorando todos os perigos, rasgando lianas e ramos, tudo o que me impede de chegar a ela, de chegar à minha irmãzinha.